Ela gosta de saco grande porque quando balança enche o cu de terra. Opa, peraí, caceta. Vamos lá em casa, eu tenho um som de Sidney Magal.